o zelo do Senhor em Jezreel. A carta chegou, os filhos de Acabe, o temor se espalhou. Os líderes em dúvida, o chamado ecoou. Quem poderá resistir ao que Deus ordenou? Ó Senhor, que a tua voz ressoe. No meio da batalha, o nosso coração se dói. Teu zelo nos guia, como um farol a brilhar. Em ti, Senhor, vamos confiar. Jeú se levantou, a ordem proclamou. Destruiu os ídolos, pois o Senhor é o rei. Os servos de Baal em engano se foram, mas a verdade do céu em nós sempre aflora. Ó Senhor, que a tua voz ressoe. No meio da batalha, o nosso coração se doe. Teu zelo nos guia, como farol a brilhar. Em ti, Senhor, vamos confiar. E mesmo entre sombras, a luz vai brilhar. Teus planos eternos, ninguém pode parar. A tua palavra é firme, não voltará vazia. Caminhando em fé, em ti temos vida. Jeú, com fervor, fez o que era justo. O trono se firmou, a esperança um custo. Mas o coração se perde em pecados incertos. Ó Senhor, renova nossos laços mais certos. Ó Senhor, que a tua voz ressoe. No meio da batalha, o nosso coração se doe. Teu zelo nos guia, como um farol a brilhar. Em ti, Senhor, vamos confiar. É o que queremos aqui. Ó Senhor, nosso guia em ti, podemos lutar. Teus erros.